624, solo 03, tá? Essa é a direita, 121, desce 1 no solo. Salvador, boa noite, M624, quebrando a direita. M624, boa noite, Office Juliette, pontão 03. Office Juliette, 03. Sol 974. Confirme, o chamando? É o azul 2774. Azul 2774, é. Sol. Autorização nível 160 para Ilhéus. Ilhéus não, ponto seguro. O azul 2774 confirma o horário de plano? Já confirmo, um momento. Só. Chegou o azul 4980, mantém a posição. Base 2774, ponto seguro autorizado, via Golf 677, terra área pós-girote, nível 180, saída coral, curva, primeira curva direita, transponder 5, transponder 0263, base 2774. Lima 0. Ali mantém 10, 4980. Confirmando nível 80 e a rota com 57 terra área, pós direto. Reporta pushback sinal, azul 2774. Confirmação, saída raída. Negativo, saída coral, curva, primeira curva direita, saída coral, intercepta Golf 677, até posição raira e após direto, azul 2774. Então, a coral, curva direita. Intercepta Golf 577 até a posição raída, depois após direto, azul 2774. Correto, é para puxa. Direita 21, boa noite. Salvador, gol 970, espaço. Bono 970, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7. Salvador, gol 1723, com informação alfa. Gol 1723, boa noite, via chegada bom, se desça para 2000 pés, ajuste 0019, reporte localizador pista 10. Via bom, se para 2019, chamará no localizador, gol 1723, obrigado. Azul 4980, decola 08, controle 20, deixa 08. 208, boa noite. Salvador departure, good afternoon, Azul 4980, climbing 330, Pucacaju. Azul 4980, ready contact, Pucacaju departure. Pucacaju departure, 4980. Federal 9973, com fins autorizados via Pesoluno 0 por base Pesoluno 6, Mukid, Pogereto. Nível 360, saída da El, transmissão ótima. Primeira curva direita, transponer 5055. Federal 9973, autorizado com fins, nível 360, Pesoluno 10 por base Pesoluno 6, Mukid, depois do ECC. Recorda 10, curva direita da El, Mótima, 5055, transponer, federal. Volta posta. Azul 5001, Guarulhos, por favor. Azul 5001, Guarulhos autorizado. Via Pesoluno 0, nível 360. Saída da El, transição ótima. Primeira curva direita, transponda 5056. Vai, mente. Vai mantém 330, Azul 4980. Olo Rio 5972, pesado, tá ciente da informação Alfa. Confirmando, informação Delta, negativo RNAV, autorização TC. Disco 972, autorizado Galeão, via UP, Whisky 50, Vitória, Charlie Papa Oscar, Aldeia. Nível 400, saída da El, transição Cogino. Por isso que nosso setor se aguarda com relação, aguarda, mantém a escuta. Afirmativo, senhor, e a informação é anotada, copiada, correta, é Alfa, ok? Salvador, muito boa noite. É o TAM 3305, temos a Alfa, solicita autorização, Recife. 305, Recife, autorizado. Rota conforme plano, nível 270, saída Pucca, transição Caju, primeira curva esquerda, transponder 5054. Autorizado conforme a rota, nível 270. Pucacaju 5054, OTAN 3305. Volta posta 3305. Chamar para o posto 3305. Disco 972, pronto, copy. 5972, está na escuta. 72, autorizado Galeão. Rota plano seguro, direto Carabés, direto Vitória, direto Aldeia. Nível 400, saída da El, Leida, após Leida, seguro. Primeira curva à direita, transponder 5061. Batido, estamos autorizados para o Galeão no nível 400, decolagem da Arteada Cabeceira 10, na subida da El, Leida, após Leida, seguro. Após Caravelas, Vitória, Aldeia. O transponder 5061 para o Rio 5972. Volta Bush, Conosco 2. Porta da nossa posição, pátio 3, posição 7. Zero zero um no sol. 2 4 9 0. Now receive center on frequency 125 decimal 45. Receive center 125 45 azul 4980. Good night. Controle Salvador, San 3178, formação alfa. San 3178, boa noite, chega da Mari, desça para o nível 050. Chega da Mari, 050, San 3178. Azul comigo no sol. Número 1. 2, vai seguir 137 da Gol, a 20 milhas para a cabeça. 3, 14. Pode voar turma, 3, 14. Estamos de voo para a posição ITAP, da 3178, desse para o 50. 050, ITAP, 3178. considerando a nave 103, pushback, encerramento. Autorizado, push, considerando a nave 103, vamos para o ataque. Vamos para o ataque. Vamos, trabalhando, são 5.129, pushback. Azul 5001, autorizado, push, confirmando o nível modificado, chegou a CHJ aqui com 340. Então, autorizado 340, reporta para o ataque. Ok, agora 340, reporta para o ataque. Salvador, boa, 3305, posição 5, puxa acionamento. Confirma, foi o 2774 que chamou, puxa? Não, foi o 3305 da SAM. 3305, autorizado, puxa, puxa. Chamará. Estabilizando, está avistando, gol 1723. Bom, 723, eu sou Bati LS, chama em torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, 1723. Boa noite, Rádio Caminha. Nossa, dois, sol. Solo federal 9973, não estou vacinado, 3 pessoas a bordo, terra na Guarulhos, com 4:10 para o táxi. Esperando a nossa 3, segue R2, tá? 743, linha Índia, ponte para dono 0, torre 19, decimal 95, negão 0, 19. Ataque ainda, ponte para dono 0, torre 19, decimal 95, negão 09. Ok, ponto 0895, 1025, decimal 4. Nossa, 2 solos. Nossa, 2 solos. E o 5972 solo. você chamou a aeronave da Rio? 3178, desceu para 2000 pés, Ajustinho 019, reporte localizador do CDF. 2319, reporte localizador, também 178. Deveria ser feita uma rota que fosse passada por cima dos fixos, que seria a rota preferencial. Então seguiria os fixos da Episodio 44 e até o destino. Confirmei se seria necessário essa HG, e falou que seria, ou no caso, eu solicitei que abre a possibilidade de se eu passar os fixos para mim, eu coordenar diretamente com o CNA e com o citado do nível. Mas tem que ser a rota passada para o senhor. Nós não somos homologados em nada, mas tem condições de voar ponto a ponto. O senhor quer que faça ponto a ponto do âmbito do WhatsApp? Até, pelo visto aqui, até Vitória permanece mesmo. Após Vitória tem uma leve modificação entre Vitória e Aldeia. Tem um ponto que não é direto. Uma rota quase direta, porém não é direta, depois de Vitória. Primeiro ponto após Salvador é Diné, Delta, Índia, November, Eco, Romeu. Depois Dóculo, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Confirmando a posição Bidev, não existe mais, o 972, só agora. Ok. Fala, boa noite, 976, Ivana, escuta. Boa, 9723, reporta antes do Fidesz. Confirme. Confirme o que a gente chamou, Sol? Jogou no 723. O 723 está aqui, CV Alfa, reporta antes do Fidesz. Alfa, Fidesz, 723. Para o TAC 3305, TAC 121 a bordo, 3 horas, alternando São Gonçalo da Maranhão. Confirmando 121 a bordo, 3305, e a Índia, autorizado TAC, ponte para o dono 02, 198, 195, legal no 09. Ponte Pérez 1895, Livre TAC 3305. Salvador, boa noite, Xaneiro 6224 com a Alfa, autorização para Nacaju, nível 230. Xaneiro 24, saída da PUC 3 Caju, aguarda a copa. PUC Caju, aguardando 6274. Ô, Sondão 5972. Controle 120, destino 8. Mato. Tá, você terá uma massa de 3 para Rio, tá ok? No 723, Juliette, portão 04. Juliette 04, 723. Boa, 3305 está pronta na ponte pé. Puta, 3305 autorizado, né, mantendo zero. A linha é manter, 3305. O Rio 5972, só. Proceda, senhor, na escuta. Abre coordenação com a FIMC. Tem a... Eu te falo da errada, 2044, que seria a preferencial, não é a preferencial. O senhor tem... Tem ciência de dar preferência para o Galeão? É, só que nós não somos homologados em RNAV, né, senhor? E para baixo só tem RNAV. As posições das aerovias RNAV tem condições de ir ponto a ponto das posições das aerovias RNAV? Ponto a ponto a gente tem condições. Ok, sim. Só um minutinho, só confirmar aqui a rota preferência e retorno. Ok. Controle, boa noite, Azul 5001. Boa noite, Azul 5001, contato radar, seta da Elso, voo 340. Da Elso, extensão 340, Azul 5001. Mantendo. 3178, livre LS, chame torre 1189. Torre 118, 95312, 78. Que prosseguisse ponto a ponto dentro da Serovia. Mas Veirume, Upper November, poderia repetir, por favor? Upper November 857, Mouso, até Mouso. Mike Oscar Lima Serra Uniforme. Afirmativo, senhor, deixa eu te entender, o senhor quer que a gente faça um CHG para isso, ou eu lhe passando já resolve? Pode passar, as funções. Guarda um minutinho, por favor. Pista 05 autorizado decolagem, pista no zero, vento 160, grau 59. Livre decolagem, 3305. Torre Salvador, TAM 3178, estabilizada aqui, tem 10, vai estar atrasado. TAM 3178, vento de 160 graus com 5 nós, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, TAM 3178. TAM 3305, decola aos 32, controle 1-20, decimal 8. 208, boa. Salvador, boa, 3305, Tatá. 3305, boa noite, contato radar, você da Pouca, subou 270. 270 na Pouca, 3305. É 224.4. Pronto, Arthur. Chama 224, autorizado Aracaju. Via Golfinho 77, nível 190, saída Conge, curva, primeira curva à esquerda, transponder 0274. Pronto, transponder, por favor. 0274, transponder Chama 224. Autorizado Aracaju, nível 190, Golf 677, saída Conte, primeira curva esquerda, 0274, no transpondero 6224. Reporta, puxa. Vai, reporta. General 9973, autorizado Lima, 10. Lima, 10, General 9973. Delta 31, 78, solos 3, 4, táxi à direita, chama 121, desce uma mão do solo. 121, solo para 3, Geral 9973, autorizado para decolar, pista no 0, vento 160 graus, 59. Geral 9973. Para o estacionamento, azul 2774. Azul 2774, autorizado por contato. Então, 9973 decola aos 35, chama o controle 1 no 20 decimal 8. Controle 208, obrigado, bom noite. Controle, boa noite, o sideral 9973 decolou na sua escuta. Boa noite, sideral 9973, contrato radar, você é da PUCA. Correção, sai da DAEL, suba 360. Israel, sobe ao 360, se possível, quando possível, apoio de lenda pelo Federal 9973. Federal 9973. Confio, apoio de lenda? Está presente, direto lenda. Está presente, direto lenda, muito obrigado. Podemos passar as posições? Afirmo. A posição Irumi. Irumi. Na chove, November Alpha X-Ray Oscar Vitor. Irumi, na chove. Sierra Golf Romeo. Sierra Golf Romeo. Shuwood X-Ray Uniform Victor Uniform Delta. Shuwood. Shuwood. Shuwood, né, senhor? Tagel Delta Alpha Golf Eco Lima. Tagel. Satibu, Sierra Alpha Tango Bravo Uniforme. Satibu. Oplox, Oscar Papá Lima Oscar X-Ray. Oplox. Sasbu, Sierra Alpha Sierra Bravo Uniforme. Sasbu. Doxu, Delta Oscar Golf Sierra Uniforme. Doxu. Ukeno, Uniform Kilo Eco November Uniforme. Ukeno. Posição Moço, Mike Oscar Lima, Serra Uniforme. Posição Moço. De Wilson 972, aguarda apenas coordenação, reporta para o fuso. Afirmativo, senhor. É, senhor poderia pelo menos adiantar a subida da entrevista? Saída da El Leda após Leda direto e Rome. El Leda após Leda direto e Rome, gente. Fala Salvador, boa noite, é o gol 1134, autorização Maceió, cliente da Alfa. 1134, Maceió, autorizado, VPZ 17 até Urago, após direto, nível 350, saída Puca, transição Caju, primeira curva à esquerda, transpondo 5071. Autorizado para Maceió, nível 350. Autorizou 1-9-7 Horago, perfil da Puca Caju, com curva à esquerda, 5071 no controle, gol 1-1-3-4. Reporta, puxa. Reportada no 0-2. Cruzando 1-9-0. a bordo do quadro de autonomia alterna Salvador, azul 2774. 2545-2085, ó. Taxi 62 a bordo, quadro de autonomia alterna Salvador, azul 2774. Azul 2774, autorizado, táxi Índia, ponte para dono 0218, sinal 95, legal no 09, confirma o POB novamente. Ah, o POB 62, via Índia, ponte de espera da 10, 1895 a torre, o azul 2774. Pelo Federal 9973, é possível coordenar para onde tem dentro? Federal 9973, eu mantenho da saída, chame agora o centro Recife em 1251, alterna 3325. 251-3325, obrigado. Nossa, 470, outra são mortos, só um minuto, tranquilo. Oi, boa noite, azul 2774. Azul 2774, senhor. Tá no táxi, o pátio principal agora, azul 2774. Ok, reporte pronto, vai falar. Já tá pronto, azul 2774. Autorizado, alinhagem, decolar, pista no zero, vento no 60, grau 5 nós, 2774. Gente, autorizado, alinhagem, decolar, pista no zero, azul 2774. O risco não 74.com. Risco não 74, Guarulhos autorizado, VP Zulu no zero, até Taubaté. Nível 340, saída da Elta, transição ótima, primeira curva direita, transponder 5065. Parte 3, forma que está pronto para o pushback, caso você tenha autorizado a manter as informações anteriores. Afirmo, está autorizado o voo conforme passado ponto a ponto, o risco 972, só um minuto, o risco 974 está totalmente pronto, push, confirma. O risco 974, solo. Na escuta. Confirma, totalmente pronto, já iniciando o push. Iniciou. Engine Wilson 972 aguarda, número 2 do setor, companhia puxando. Mas o desejo coordenar a puxar simultâneo com o pessoal de solo, a companhia tá livre, ok? Confirma, intenção. Nada, a gente aguarda ele sair. Ok? Então, só confirmando aqui, está autorizado 400, transpondo 5061, né, o Leda após Leda Irumi. Ponta Panto na Upper Whiskey 857, não é isso? Afirmo, até moço, nossa hoje. Até moço, a gente aguarda aí o pushback da companhia. Aí a gente, se você autorizado, a gente inicia. Se o Whiskey 972 é a instrução que a gente tem para, no caso, as preferenciais da aeronave que não é uma rodada R9, Por enquanto fica mudando de tempo em tempo, mas a última que a gente tem nos últimos dias é essa, que seria os pontos da aerovia preferencial, né, para os próximos dias, ok? Então, só que a gente vai passar aqui, que já antes de ontem já era outra aerovia, já porta a porta, mas tudo bem. A gente copiou aqui, a gente passa aqui. Obrigado aí pela informação, pela ajuda. Então, Xenema 224, sabe 3, quero puxar o encerramento. Autorizado, puxe Xenema 224, passa no 3. O Nuno 34, número 2, setor do lado. É, você está autorizando aí, mas tem que coordenar com o 27. Esperar ele passar atrás. Professor. Boa noite, Azul 2774. Oi, Azul 2774, contato radar. Vai dar Coral Suban, 180. 180 na Coral, autoriza voar por seguro, Azul 2774? Autorizado, 180, direto por seguro 2774. 180, vou dar presente direto por seguro, Azul 2774. Salvador, boa noite, 3600. 3600, via chegada a Mari, deixa parar 2000 pés, ajuste 0019, reporte localizador se quiser. 0019, baixa para 2000, pode voar, TAP? TAP, TAP, 3600. TAP, obrigado. Passou novamente de cidade? Autonomia de 3 horas de manhã. Isso, 974, autorizado táxi no Avianca, através 04, via Índia, ponto de espera, dando 02, 198, 95, elevando 019. Que a companhia está aqui retaguarda, virar retaguarda, autorizado, puxa. Ativa, pode passar aí da companhia retaguarda, autorizado, puxa, 972. Good evening, go 1868, with now for information. Good evening, go 1868, on my arrival, level 050. Clear down for level 050, on my arrival, go 1868. Hello, Pat, Ocean Air Media 224, com 120 bons, 1220 até na Salvador. Pascal 295, minha 224. Solo Gono 23, 1134, após a passagem do Avianca autorizado para o seleccionamento, no 02. O 1134, o Gono Solo 5, Boeing 727 da Rio, libera a fase via Índia. Autorizado, puxa, já está logo atrás da Avianca. Ok, então quando o 27 da Rio liberar, a gente já está autorizado o Gono 1134. Salvador, boa noite, passarinho 2224 com a Alfa. Boa noite, passarinho 2224, pode mais para chegar na Mari, rebote no ideal de descida. Tá, ideal descida, alguma possibilidade de voar direto e TAP? Pesado para de TAP, 2224. Falou de TAP, está no ideal de descida, está presente. Colocando 0 CRM, 224. 2224. 2224, passaredo para o 060, curva na esquerda na prol de Itap. Boa noite, Azul 4107, chega da Mari, deixa para o nível 070. Chega da Mari, 070, 4107. T224, confirmo, livre de decolagem, Ventura 60 graus, meia dúzia mais. Está iniciando, 224. Rio 5972, observe a corrida da aeronave Oceanera após a linha mantém. É, corrijo, 5974, após Oceanera, a linha mantém. Rio 5972, estamos autorizando até a saída do espaço, parte 3. Livre táxi até a saída do parte 3, 972. Pode chamar o controle? Aqui, 1224, sua decolagem foi 53. Chama o controle 119, vai ser 120, decima 8. 08, já boa noite. Plotou o buraco aí, Tchernia 6224. Boa noite, Tchernia 6224. Contra o radar. Sai da Conde, suba nível 190. Subirá, Conde 190, 24. Alterna, Salvador. Número 34, direita via Índia, ponto 0, Torre 1, Noide, decimal 95. Pode justiça no 099, mão voo. Tá, ponto 0, 39, vamos no 34. 974, autorizado a decolar, 160 graus, 89. Torre Salvador, boa noite, o Rio 5972.0090. Pronto, computador. Ciente, mantém a posição, Rio 5972. Terraço, nossa vez. Voo 9-3-4-0, pronto. Voo 1-9-3-4, autorizado ali, mantém o 0. Ali, mantém o 0, 9-3-4. Está no ponto de espera, número 2, agora número 1 no ponto de espera, mantenha no ponto de espera. Aí o 5974 decola 5-6, chama o controle 1 no 20 decimal 8. 208, boa noite, 5974. Controle de Salvador, boa noite, Rio 5974. Boa noite, Rio 5974, contato radar, Cida Dael, Sugo 340. Boa noite, Dael 340, Rio 5974. Passarei 2224, número 3 na aproximação, retração para sequenciamento. Esquerda para 040, limite radial 280 de Salvador. Subvetor esquerda 040, limitado pela 280 de Salvador, 2224. Controle de Salvador, muito boa noite, 6212, passo 230 para 1-0 na Mari, 1 Alfa. Noite, 6212, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, passo boa, está. Sou 868, desça para 2000 pés, ajuste 1019, reporte localizador e VDF. Down 2000 feet, 1019, QNH, clear to the ILS, go 1868. That's correct. 3224, reduza para 2109, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 1019. Recuperou o passarelo? 2224, desça para 3.000 pés, redução para 2109. 3.000, reduzindo para 2109, com 1.019. 3.600, estabilizado. 3.600, VLS, chame torre em 1.1895. 1895, boa. Colo 1-3-4, decola 5-8, controle 1-2-0-8. 2-0-8, boa. Torre, bom dia, eu tenho 3600. Tá 3600, continue a aproximação, guarda autorização de pouso. Guardado. Controle Salvador, fora de gol 1-1-3-4. Fora de gol 1-1-3-4, contato radar, você da PUCA, suba 350. Perfil da PUCA, suba 350-1-1-3-4. Paredo 2224 para o localizador, para o direito 090. Direita 090 para o localizador, 2224. 3600, vento 150 graus, 59, autorizado o pouso, destino zero. Livre pouso, 3600. Aí o 5972 decola ao 00, 0200, chama o controle, 120, decima 8. 208, boa noite, Rio 5972. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, passou 2000, você escuta? Boa noite, Rio 5972, contato radar, você é da Dael, subou 400. Dael, 400, Rio 5972. Ali 2224, 2 a para aproximação, para 2000 pés, a gestão 0 máscara que o precede, é um 737 da Gol, 5.7. Estive descendo para 2000, reduzindo 2224. So 1868, clear to left, 1810, contact tower, 1895. 1895, good day. Controle Salvador, uma boa noite. Papa Romeu Astral do Bereco, em descida para o 1970, centro da Alfa. Estabeleça na ILS, na A10. E o Papa Romeu Astral do Bereco, chega da Mari, desça para o 050. Na Mari, para o 050, Astral do Bereco. Azul 4107 para o localizador direita, proa 070, reporte estabilizado. 070, reportarei estabilizado, 4107. Passarei 2224, chame torre 11895. 295, obrigado, boa noite. Aqui, o seu solo 03, à direita, chamou 21 desse...